passagem está 3601 no POB 102, 4 horas e 30 com 20. Índia e Alfa no ponto de espera, chame novamente para decolagem. Índia e Alfa chamará pronto, então, 3601. Espera pronta, tá 3601. 3601, na linha da cola cabeceira 10, vento no 60 graus, meia dúzia 9. Da colagem no 0, tá 3601. Aeroporto Salvador, bom dia, Chanel 6251, autorização Guarulhos, com informação Gols. 6251, chame 1895, por favor. Ah, possível, desculpa, 1895. Salvador, bom dia, Chanel 6251, autorização Guarulhos com a Golf. 6251, 10 segundos para correr. Na escuta, 6251. São 3601, decola 12, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 308, são 3601, obrigado. 6251, pronto, copia? Bom. Autorizado plano para Guarulhos, nível de voo é o 360, via Pêzulo 16. Subindo da El, Leda Bridge, curva à direita após a decolagem, o código transponder é 5060, 5060 e o controle é 120, decimal 8. Autorizou Guarulhos, nível 360, via Pêzulo 16, saída da El, Leda Bridge, transponder 5060, controle 1208, o Chanel 6251. Correto, chame para puxacionar. Chamaremos, 6251. Então, 3601, autorizado Leda, da presente após Leda Bridge. Leda após Leda Bridge, então 3601. Então, 3601, suba restrito para nível 340. Restrito 340, tá? 3601. É um 3601, no chama Recife, 251-3325, bom voo. 251-3325, até o 3601. Alemanha 6251, na 1 no ouro para o posto de estacionamento. Autorizado, chama para início de táxi. Chama lá. Para o táxi 6251 no Ocean Air com 844 e 30 com 5. Pátio Índia e Alfa no ponto de espera, chame novamente para decolagem. Pátio Índia e Alfa no 0-6251. Bela, da 1-0-6-2-5-1, né? 6251, na linha decola cabeceira 10, o vento no 50 graus, 7 nota. A linha aqui decola 6251. Eco, chame em 1895, por favor. Carlos Salvador, Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, prossiga. Bravo Yankee, 353 da Sandra Box, ponte 9 para ponte 7. Autorizado, chame término do reboque. Gente. Só um minutinho, Charlie Eco. Mike Bravian, que está autorizado. Portão 9, portão 7. Copiado. Obrigado. Obrigado. Chanel 6251, decola aos 34, chame controle no 208, bom voo. 208, bom trabalho, gerente. Vitor Charlie.